Viver. Viver é uma grande aventura. Então, viva-a intensamente. Ela é única. E o que você vivencia é único. Ninguém mais sente o que você sente. Aproveite. Cada minuto que passa, não volta jamais.